FM 2016. Oi, ô! O amor é importante, rapaz. Acredite nisso. Oi, oh. Prolifere a paz constantemente em cada bosque, uma flor a mais. E vai na fé, não na sorte. Oi, oh. A banca forte só por dia. Só chegar, Xandão sem uísque, traz a breja. Kiki de camarote, chão, que correntão. Pode colar com nós, relax de bermudão. Olha o sol, curte a brisa e o luar. Sente a brisa no rosto, desliga o celular. Esquece o mundo, chão, vamos viver, irmão. Tiro nota, gravata, desce do salto e pisa no chão. A banca é forte, é banca do Zilão. É banca forte da na brisa, sossegadão e passa por ti, abre os braços. Agradeça a sua vida. Deixa só Deus chegar, o sol iluminar. Obrigado a Deus, Oxalá, Epa, Opapá. Curtindo a vida, vivendo a vida. O sol na retina, a paz da saída. Abrace seu irmão, vá curtir a vida. O tempo passa, escorre entre seus dedos. Não tem slow motion, não, acaba cedo. A banca é forte, é banca do Zilão. É banca forte da Norte. É banca forte, é banca do Zilão. E vai na fé, não na sorte, yeah. A banca é forte, é banca do Zilão. É banca forte da Norte. É banca forte, é banca do Zilão. E vai na fé, não na sorte, yeah. Passa a voz, não perde a corrida, malandro, então segue na trilha. A fé é índia, a missão é sagrada, e é pela tua vida. E não desacredita, capaz o encontra com tua corrida. A vida prossegue por ti, é só glória, então segue tua lida. Nós merece o melhor, não quer sofrer nas função. É progresso pros meu, é nós por nós, é os vilão. Sente a brisa, então vai, vai na fé, vai na paz. Guerreiro é quem luta, não mija pra trás. Na fé de Jah, na fé do pai. A banca é forte, é